1260. Ok, 1260-1288-352-19. Obrigado, boa noite. Gol no 601, tem condições de fazer o pushback um pouco mais à retaguarda, ingressando no pátio 3, senhor? Afirmativo. Condições no 601. Afirmativo, no 601, por gentileza, peça a equipe do solo que efetue o pushback ingressando no pátio 3, levando o pátio principal no 601. Levando o pátio principal, ingressando no pátio 3, do gol no 601. Tá 3897 ali, mantém cabeceira no zero. Tem bateira no zero, 3897. Salvador 6259, está pronto para o táxi, a bordo tem 123 com 4 horas, galeão. Vamos, galeão, confirme somente cabeça, senhor. 123, sempre diferente. 123, copiado, táxi autorizado até outra vez do portão 612, agora ajuste no 017, chame através do portão 612 para seguir com táxi, 6259. 59, até o 612, senhor. O Oxo 259, observe o Boeing da Gol efetuando o pushback, o mesmo irá ingressar no pátio 3 no seu pushback. Quando com segurança, livre-se de via parte principal e índia até o ponto de espera que está no zero. O ponto de espera chame torre 18 decimal 95, 6259, tenha um bom voo. O Boeing copiado, observar no tráfego 6259, ponto de espera aqui, 1185. Obrigado, boa noite. Boa noite, senhor. Tem 3897, decolar 222, controle no 20, décima 8, bom voo. 208, boa noite, boa semana. Boa noite, o TAN 3897, decolado 2500. Boa noite, São 3897, contato radar, suba para o nível 340, Veleda. 340, direto Veleda, obrigado. Do Xener 6259, ponte espera do 10, pronto. 6259 do Xener, mantém ali, mantém cabeceira 10. Anima sim, 10, 6259. Estimativo, prisão, decolagem aos 27, devido ao aeroporto da tanque decolou à frente, mesmo perfil de saída, nível inferior ao seu e o mesmo destino. Sem problema, gente, obrigado. Taxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chama a torre na frequência 118.95, QNH 1107. Índia, taxi ambiente, ponto de espera chama a torre 118.95. Ajuste 10107, estou no 601. Luna 567, Centro Centro Recife, 1260, alterne 1288. 260-288-567. Xenera 6259, autorizado a decolagem em pista 10, vento no 50 graus com 05 nós. E decolagem 6259. Hoje eu vou 1-01, pode ser 10, pronto. Vou no 601 após o depois da Avianca, ali mantém cabeceira 10. Xener 6259, decolado de Salvador 27, controle 120, 18, bom voo. Ok, controle 208, obrigado, 6259. Controle Salvador, boa noite, Oceaner 6259, da Eldiner, passando 2000 na sua escuta. Boa noite, estacionário 6259, contato radar, suba para o nível 360, Veleda. É, correção, é da Euleda, Bridge. Ah, ok. 360, por Euleda, o Xané 6259. Então, 3897, estamos no centro Recife, 1251, ao término 13325. 601 decolado, Cogino. Livre decolagem, pistão 0, vento 140 graus com 05 nós, gol no 601. Livre decolagem, pistão 10, gol no 601. Decola, chama o controle aí no 20.8, bom voo. 1-20.8, gol no 601. Salvo Salvador, muito boa noite. Salvo 1273, muito paciente. Informação Quebec para autorização 400 para compra. 1-273, estamos aqui, coordenado 360. Travão 360, irá aguardar a coordenação com controle. 360, mesmo, tá bom. Então, gol 1-273, autorizado com fins, DLP Zulu 16, nível autorizado 360, da Euleda pós-bridge. Pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5410, frequência do controle 120.8. Entra autorizado 360 para compra. Zulu 16, cola da 10, curva à direita, saída da Euleda. Gol no 273, cortejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 03. Tomara, gol no 273. Sena 6259, Sami Centro Recife, 1251, ao término 13325. Ok, 1251, 13325, 6259, boa noite. Boa noite. 273, aqui 93, para pushback e estacionamento. Voo 273, pronto para pushback e estacionamento, confirme? Afirmativo. Reporte para táxi, autorizado, posicionamento, reporte para táxi. Voo 1273. Gol no 601, está no centro Recife, 1251, na alterne 1-3-3-2-5. 251-3-3-2-5, gol 1601, obrigado. Boa noite. Boa noite. Falador do Nomeia, Gol 9940, sem informação, Quebec. Gol 9940, chamou, fala. Gol 9940, chamou, fala, confirma. Tão 3197, chamou, fala. Gol 9940. Gol 9940, a informação é Quebec, confirme. Tropa, copa. Gol 9940, autorizado Guarulhos via UP Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída da El, Leda, Brice, pista no zero com primeira curva à direita. Acione 5414, frequência do controle 120, decimal 8. Ok, uma forte barulho aí de fundo. Vamos ver se consigo copiar. 360 é o nível aprovado, a rota Peruíbe de Nomeia até Belo Horizonte, após conforme a rota, conforme o plano. Saída da El, Leda, após Vieto Bridge, 5414, transponder, o controle 208. Gol 9940, contestamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 02. Portão 02, enche a portaria para o puxa de acionamento. Gol 1273 para o táxi, está com 130 a bordo, 3 horas de autonomia, está indo no Campinas. Alternando Campinas, 130, 3 horas de autonomia, confirme gol 1273? Afirmativo. 1273 autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame a torre na frequência 118, decimal 95, QNH 1097, bom voo. Gente, via parte até a posição Índia, após ponto de espera de 295. Muito obrigado, boa noite, 272. Salvador, muito boa noite, gol 1273, posso ao ponto de espera, pronto. Gol 1273 autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, o vento 160 graus com 05 nós. Vive alinhar e decolar, gol 1273. 1273, decolado aos 43, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 208, bom trabalho, gol 1273. Controle, boa noite, gol 1273. Boa noite, gol 1273, contato Radassa para o nível 360, foi Leda. Direto Leda, subindo ao 360, gol 1273, boa noite. Salvador, muito boa noite, na 3197, tem essa informação, Quebec, está na posição 8, autorização Galeão. São 3197, autorizado Galeão, via UP Zulu 10 até SMAP, após, conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 380, Dael, Leda após Bridge, pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5420, frequência do controle 120, decimal 8. Apesulo 10, Smart, Dael, Leda, Brice, 5420, 120, 83197. São 3197, ciência da pista 10 com primeira curva à direita, confirme? Mantinha decolando a 10 curva à direita, então. São 3197, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 08. Paulo Salvador, gol 1940, portão 02 para o presidente de Atanabu. Gol 1940, coordenando com a equipe de solo, reporte para táxi. Coordenado, chamar para o táxi, gol 1940. Salvador, gol 1884, vai informação, Quebec, destinado ao 1940. Boa noite, gol 1884, vai direto Duna, desça para 3.000 pés, NH1017. Duna na proa, 3.000 pés, achado na 07, com 1884. Gol 1776, livre LS, porta estabilizado. Estabilizado, gol.